Pouso no 096, tem livre pouso na 1-0. O vento é 1-0 grau, 062 de nós. Livre pouso na 1-0, voo no 096. O 1973, decolado 26, chame o controle Salvador em 1208. 208, vá. 1973, passa 1100-360, solicita proa de Irúmida, presente. O 1973, contato Alan, decolagem, submantém nível de voo 360, via saída da El após 2000, autorizado Vana para o Leda. Salvador, aqui é o Sam, Papa Tango, Mike Zulu Yankee na 03, pode principal. Papa Tango? Mike Zulu Yankee. Prossiga. Olá, tio, Mike Zulu Yankee solicitou autorização para reboque da 03 até a remota 14 do bate principal. Sente, Mike Zulu Yankee, mantém a escuta. Afirmativo na escuta permanente, Mike Zulian, que agora... Oxenar, minha 310, Solo Salvador. Minha 3858, Solo Salvador. Na escuta, 3858. Tem o chamado para pushback? Negativo. Sente. Estava tendo Mike Zulian, que livre iniciar o reboque. Chame no través do portão 04. Esse senhor é autorizado, início do reboque, Mike Zulian, que reportará no trabalho 04. 1096, Solo. Livro, 096. 1096, táxi autorizado via táxi Alfa, táxi Juliette, portão 09. Alfa Juliette, paralelo. 09, bom, 09. que é autorizado iniciar o reboque, chame no telo. Graças, senhora, mais de Zulu Yankee, autorizado prosseguir com o reboque direto até 114, reportará o término. Só o primeiro? 125, decimal 1. 251, muito obrigado, tenha uma excelente noite. 4298, essa é a identificação desse nível de voo 050, vou indo para o EDTAP. 050, TAP. Controle Salvador, muito boa noite, Oxenemer 313, em descida via bom eficiente da Foxtrot. Oxenemer 313, sua identificação, deixa 4 mil pés, via chegada bom, se ajuste o 9019. Ok, 9019, via bom para 4 mil, Oxenemer 313. Azul 4298, deixa 2 mil pés, ajuste o 9019, livre LF que suja a pista 10, aposta no custo localizador. 1019, 2000 X-Ray, chama estabilizado o 4298. Direcionamento para 3858 no medo. 3258 autorizado, estação medo que chama táxi. Autorizado, 3258. aqui é o Tram, Mike Zulu Yankee, informando término de reboque na 14. Obrigado pela coordenação, boa noite. Gente, Mike Zulu Yankee, boa noite. Boa noite, Tram, Chanero 6310 solicita pushback, acionamento no 1. Ou Chanero 6310 solicita 1, aguarde pushback, acionamento. Aguarde. Ataque 73258 com 177 a bordo, até na Salvador, com 3 horas e 45. 73258, autorizado ataque via parte principal, táxi Índia, ponto de espera na 90, chame Torres. Depois vamos no 8795, ajuste altímetro na 09. 09, ataque via parte Índia, ponto de espera na 03258. Salvador, voo no 096, cliente da Gol, de autorização Fortaleza, está no 9. Palavras agora, militarizado Fortaleza, nível 370, na sua região, na hora, decora, sistema 0, primeira curva esquerda, faz a mão, transição para o X. Controle Salvador, 120, sinal 8, na segunda, 51, na segunda. Para Fortaleza, nível 370, na sua região, 9. Como pra ti é a saída da coluna 10, por mais esquerda. 208, controle, 105, é o trânsito, modelo. Boa noite, boa noite, seja bem com a Elton, eu chamo que estiver aqui. Eu 390, tá mais ativo. Qual seria? Eu 6310, eu seria também mais ativo pro nosso início. Afirmo, chanero 6310, assim que o Airbus da TAC já iniciou o táxi, passará em retaguarda, autorizado, iniciar, chame táxi. Obrigado. localizador 4298. Azul 4298, complete final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado. NE3 113, deixa 2000 pés, autorizado o final do procedimento INF 3, reporte no custo localizador. 37 para 2000, autorizado o procedimento INF 3, reportará estabilizado. 63 para 2000. 98, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Na escuta. 3858, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3858. Avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no meio 0 graus, 7 nós. Gente, livre pouso na 0. 3858, visual câmbio da zona final da 0. Ótimo. Após passagem do mesmo, autorizado, alinhar e manter captura no 0. Após o azul, autorizado, alinhar e manter 6310, tem 161 com 4 horas alterno. Salvador. Chame 310, atualizado, taxa satélite via taxa índia, ponto de espera 10, chame torre 118.95, ajuste ao time 109. 119, chama na torre lá, obrigado. No solo Alt 52, direita Foxtrot, controle solo no 21 decimal 1. Direita Foxtrot 21. Decolagem autorizada, pista no 0, vento no 60 0 graus, 7 nós. Decolagem autorizada, pista no 0, 3858. Boa, azul 4298, livrou. Azul 4398, Alfa Juliette, Corsa 101. Posicionamento 310, mantém o ponto de espera. Agora. Canal 6313, completando o procedimento, chame torre 198, decimal 95. 18, decimal 95, até logo, 63. Boa. Bem, Salvador, muito boa noite, Canal 6313, comunidade LSX Ray. Oceano 6313, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, 59. Oceano 6310 autorizado, alinhar e manter capoeira no zero. Alinhar e manter no zero, 6310 no zero. É 6313, no solo 58, livre à direita, taxi 6 Foxtrot, controle solo no 21, decimal 1. Direita na Foxtrot, chamando solo 21, decimal 1, graças, até logo. Salvador, muito boa noite. 6313, entrando na Foxtrot. Chanel 6313, boa noite. Estadores lá do táxi, via Alfa e Juliette, portal 4. Via Alfa e Juliette, portal 4, Chanel 6310, decolador 0000. Controle Salvador 120, decimal 8. Obrigado. Chanel 6310. Chanel 6310, contato radar na decolagem. Submantenha nível de voo 350 via saída PUCA. Via saída PUCA. Então, se eu pedir a proa de Aracaju, é impossível. Na minha 310 após 2 mil pés, vou na proa de Jamo, aguardando a autorização do centro para voar a Caju. 2 mil já, obrigado. Padrão 350, 6310. Chanel 6310, o centro solicita que você mantenha a rota de sul, de saída. Manterá então o Jamo após Aracaju. 6310, obrigado. Sobre a receita nível de voo 350 na proa de Abuco. Edmo Abuco, restrita ao 350, 3858. Então 3858, chame Recife em 12685, Caso negativo, 125 decimal 45. 265, 125, 45, Recife, 3285.

Chame 1219. Salvador, voo 9096, ponto espera da 10 pronto. Voo 9096, autorizado a alinhar e decolar, o vento no 5 de grau, 079, ajuste de altímetro 1099. Autorizado a alinhar e decolar, da 10099, voo 9096. Salvador, boa noite, Azul 423. Uno 096, decolada aos 17, controle frequência no 20, 18. 208, muito obrigado, boa noite. Controle, muito boa noite, voo 096, passando 1800. 1096. Troque código transponder, último dígito 7, acione 51107, suba e mantenha nível de voo 370, sai da MOMO. Gente, então 370, sai da MOMO e eu 507. Salvador, 3613, boa noite, Guarulhos autorizado, nível 360, Jefferson 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, decola pistão na zero, curva direita, perfeito saída da El, Leda pós-Motiva, para o secretário Via. Aciona o transponder 5124, controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, 360, Jefferson 10, Taubaté, Caldão no zero, curva direita, da El, Leda Motiva, perfeito secretário Via. Chamamento 3.3, correto protegimento, reporta pronto para puxa. Será pronto, tá? Você consegue coordenar para o de frente para o voo 096? 096 aguarde, já está em processo de transferência junto ao Recife. Coordenação deste vai ser direto com o centro, aguarde a transferência. Ok, obrigado. 096, chame Recife em 12685, solicitação direta com o mesmo voo. 2.5, muito obrigado, boa noite. 3305. Chegada Mari. Desça aí, mantenha o voo 050 via chegada Mari. Descendo via 050, tá 3305. Controle Salvador, boa noite, é o voo 1246 passando 210. Temos a informação. 1246, transmissão saiu, intercortada.